Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Bonova, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Vamos continuar a conversa que iniciámos há duas semanas sobre o Sínodo dos Bispos e que não concluímos por falta de tempo. O Sínodo dos Bispos, sobre a nova evangelização, decorreu em Roma de 7 a 28 de outubro, com a presença do Papa, que presidiu o Sínodo, com mais de 300 bispos, cardeais, religiosos, diáconos e representantes de outras igrejas cristãs. Enquanto a exortação não nos chega, vamos continuar a comentar várias proposições que foram aprovadas nesse sínodo. Para isso contamos com o diácono Francisco da Unidade Pastoral do Ribeiro do Hospital e também com a doutora Teresa Mendes Costa para comentar este assunto. Na primeira semana dos debates sinodais foi notada a necessidade urgente desta nova evangelização. Foi dito que os problemas são comuns à Igreja nas diferentes partes do mundo: secularismo, relativismo e desejo de privatizar a religião. Na Europa, muitos batizados deixaram Cristo e a Igreja. Foi referida a necessidade de uma nova abordagem à formação de catequistas e de líderes de grupos paroquiais, dado que só com formação é possível a evangelização. Noutros países que sofreram das mesmas vicissitudes ideológicas, os pais estão completamente vazios de conhecimentos que ajudem a alimentar a fé dos filhos. Bom dia e obrigado por terem aceito este meu convite. Vou colocar a primeira questão. Não é importante se responde a doutora ou o diácono Francisco, é indiferente. Isto é um diálogo, no fundo, a três. E, portanto, na apresentação deste programa, dissemos que a Assembleia Sinodal notou a necessidade urgente da nova evangelização. Foi dito que os problemas são comuns à Igreja nas diferentes partes do mundo e que é necessária uma nova abordagem à formação de catequistas e de líderes de grupos paroquiais, dado que só com formação é possível a evangelização. Logo pergunto, ficaram surpreendidos com estas conclusões ou não? Surpreendida? Eu não. Eu já esperava que o sino trouxesse bastante luz e bastante abertura para um esclarecimento do que é a nova evangelização, porque acho que as pessoas pensam que realmente se vai, até agora, e espero que daqui para o futuro entendam melhor, que vai haver um novo evangelho, um evangelho sempre o mesmo. É preciso é que a gente o compreenda e que a figura de Cristo ocupe com maior intensidade as nossas vidas. E, sobretudo, que a comunidade eclesial seja uma realidade, porque sem comunidade não há comunhão, não há. E acho que isso faz parte do cristianismo. Sim, a necessidade da formação é clara. Eu gostei muito da frase da intuição do bispo, arcebispo Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Nova Evangelização, que dizia que a nova evangelização precisa de novos evangelizadores. Não precisa de um novo evangelho, precisa de novos evangelizadores, gente que aposta a vida por Jesus e que com um novo ardor possa anunciar o evangelho. Eu penso que é importante nós termos bem noção do que significa a nova evangelização, não é? A nova evangelização não tem a ver tanto com o conteúdo, também não se limita simplesmente a uma forma. Aliás, esta era a grande discussão no sínodo: nova evangelização é um novo conteúdo ou uma nova forma? E o sínodo superou. Não, é um novo ardor. É um novo entusiasmo. É uma nova e derradeira possibilidade que Deus nos dá. Ou seja, a mensagem do Evangelho é sempre a mesma. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. O que importa é encarnar esta mensagem no hoje da nossa sociedade. O que importa é que a Igreja proponha o Evangelho com renovado entusiasmo. Sobretudo, o que importa é que a Igreja chegue ao nível da sociedade, sem pessimismo, foi uma das grandes conclusões a retirar do sínodo, sem o pessimismo, sem perceber que isto já não, como muitas vezes se diz e ouve, cruzemos os braços porque isto já não tem cura. Não, este corpo que às vezes espiritualmente parece estar inanimado ainda tem cura, ainda tem cura. Nós os cristãos acho que temos uma graça espetacular, porque nós achamos que mesmo depois de morto é possível haver vida. Ou seja, realmente diz assim, não, a esperança acaba, não, para nós não. Nós já estamos habituados a esta história da ressurreição. E eu acho que a nível da fé espiritual no mundo, é o que nós estamos a desejar, é uma ressurreição. Precisamos dela. E sabemos que ela é possível. Ela é possível, mas para mim gosto muito de pensar de que a vida eterna já está começada. Ah, exato, sim. E, portanto, não é uma coisa que eu agora ainda posso fazer uma das asneiras, qualquer dia converto-me depois. E depois? Não, a vida eterna já está começada. Exato. E a vida vai continuar. Apenas exteriormente é que desaparece, digamos. Aliás, essa luta ainda foi recordada no final do sínodo, que ele concluiu precisamente no dia da batalha de Ponte Milvio, quando Constantino finalmente consegue mandar embora os bárbaros que assolavam Roma, depois de ter visto o sinal da cruz no céu, né? Por este sinal vencerás. Inoc sinum vincis. Mas não esqueças, o Constantino foi muito espertinho, só se quis batizar, mesmo na hora derradeira, que era para poder levar a vida que queria até lá. E há muito deste comércio. Sim. Há muito deste comércio. O Evangelho de hoje fala muito da... Sim. Acho que é muito... As pessoas aqui de 15 dias atrás podem pegar no Evangelho de hoje, porque eu acho que fazem uma boa reflexão sobre isto que eu já acabar de dizer, da salvação e da vida eterna. Exatamente. E há, aliás, é só abreviar, não é bem isto, não é do sino, mas acho que está dentro da linha, também é de um mail que eu recebi aqui há tempos, que eu acho muito interessante, de uma igreja protestante em que estavam... Eu já recebi os dois meses a dizer a mesma história, um com 300 pessoas, outro com 2 mil, por acaso não interessa. E aqui vai começar uma celebração e entram, e iam mesmo começar a celebração quando entram três homens encapuçados, como trabalhadores, e que um deles diz: quem quiser apanhar um tiro por Cristo, fique sentado. E havia um pastor com vários auxiliares. Os auxiliares começaram todos a sair. A seguir foi o grupo coral que começou todo a sair. Depois começaram os fiéis também a sair. E a certa altura ficou só o pastor mais velho e 25 pessoas sentadas. E nessa altura o homem que tinha dito a frase tirou a máscara e disse para o pastor: pode começar, que os hipócritas já se foram embora. E eu acho, eu não olhei assim dessa história no Salpico, não sei se as pessoas apanharam, porque eu acho que o Oliveira também podia pensar um bocadinho nisso, não é? Quem está disposto a... E acho que isto marca o que é o cristianismo verdadeiro, é estar disposto a apanhar um tiro por Cristo. É. Há uma dimensão material da fé que hoje caiu em desuso falar-se disso e viver-se desde esta perspectiva, que eu considero muito. O mártir é aquele que é testemunha, não é? É o que significa. E quando falamos de secularismo, quando falamos desta dicotomia, desta divisão entre fé e vida, falamos disto. Ninguém está disposto a ser mártir, a abdicar de nada, não é? E o que é ser mártir hoje no nosso Portugal? É aquilo que o Papa dizia em 2008 no Reino Unido, na viagem. Que é o martírio hoje. O martírio hoje é o ridículo da pessoa ser taxada socialmente de conservadora, antiquada, ultrapassada. O martírio hoje é o ridículo da praça pública. É o expor a ridículo a sua vida. É o direito à boa fama, né? Nós queremos estar bem com Deus e com o mundo. Sujeitar aos comentários, sujeitar a quem... Mas isso na Europa. Na Europa. Fora da Europa, o martírio... O martírio é real e, nunca, e aliás, tão vivo como na nunca. Na Nigéria, isso. Mata-se cristãos vivos na fogueira. Exatamente, sim. Portanto, é este martírio dos nossos cristãos hoje em dia que é pedido, não é? O martírio do testemunho, da fidelidade, e que isto leve para a vida. Acabar de uma vez por todas com esta ideia de que eu, para ser cristão, não posso... tenho que perder qualquer possibilidade. Eu tenho que desagradar ao mundo. Eu tenho não, que desagradar à mentalidade, porque se a mentalidade... Eu não quero ser drástico e não quero levar isto assim. Que tome as palavras 100%. Mas quase que me apetece às vezes dizer que quem vai à missa e logo sai da igreja, esquece o que lá se vai fazer, não devia ir à missa. porque eu acho que é uma dicotomia que eu acho que choca e acho que não percebeu nada do que se vai fazer, porque se esteve lá em comunhão com os irmãos, não há direito que depois venha cá para fora e que seja uma faca afiada e uma tesoura afiada. Exato. Sim, eu compreendo bem. Não, de facto é gritante ver os nossos cristãos hoje em dia. E no sino deles disseram mesmo, né? A comunidade é essencial para que haja uma boa vida cristã, para a iniciação cristã, não é? É, aliás, o terceiro ponto da mensagem, o encontro pessoal com Jesus Cristo na Igreja. É? Ou seja, o encontro com Jesus, pessoal com Jesus Cristo não se dá fora da Igreja. O capítulo 8 da Carta aos Romanos, não é? Cristo a cabeça, nós os membros. Não pode a mão dizer eu quero separar-me. Não, o encontro, ninguém tem uma linha direta. O encontro é sempre mediado pela Igreja. Qual dos bichos, agora não me lembro qual deles foi, que falou nessa da comunidade e da comunhão. Exato. Eu penso que foi de um pouco, António. Sim. A experiência viva de Cristo vive-se na Igreja, não se vive fora dela. E mesmo nas conclusões... Porque se a gente vê estes nossos leigos, que é gritante, temos que dizê-lo, que dizem que não... Sou católico, sou muito empenhado, sou muito praticante, gosto de ir à Igreja sozinho, rezar, mas ir à missa não vou. Praticar, não, sozinho, no meu canto, tenho a minha fé, eu cá tenho a minha fé. Bolas, tu não tens a tua fé nada. Dá para vontade de dizer, se há mal o caso, não, isso não é fé, é o plural, não vou dizer o que é. Não é, a fé é mediada pela Igreja, é fé da Igreja. Como nós dizemos no final da renovação das promessas batismais, esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Ou seja, não me pertence. Desapareço a vapor. Fico fechado ao lado, sentindo-me só, passando despercebido. À garrafa agarrado, o meu nome é. Desapareço ao teu lado, de fora fico a ver. As pessoas para onde vão? Dentro dos autocarros, levados são levados. Comida por liberdade. O meu nome é João e vivo ao teu lado. O meu nome é Yuri do continente gelado. O meu número é zero nesta democracia. Deixa-me pertencer, quero pertencer. Deixa-me pertencer, eu quero pertencer. Desapareço a vapor, sentindo-me só, passando despercebido. Na garrafa agarrado, o meu nome é. Desapareço ao teu lado, de fora fico a ver. Fico fechado ao lado, sentindo-me só, passando despercebido. À garrafa agarrado, o meu nome é. Desapareço ao teu lado, de fora fico a ver. As pessoas para onde vão? Dentro dos autocarros, levados são levados. O meu nome é João e vivo ao teu lado. O meu nome é Yuri do continente solar. O meu número é zero nesta democracia. Deixa-me pertencer, eu quero pertencer. O meu nome é João e vivo ao teu lado. O meu nome é Yuri do continente solar. O meu número é zero nesta democracia. Deixa-me pertencer, eu quero pertencer. Thank you. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos a presença do Diácono Francisco, da Unidade Pastoral do Oliverto Hospital, e da Doutora Teresa Mendes Costa. Estamos a comentar o Sino dos Bispos, que decorreu de 7 a 28 de outubro, na primeira semana dos debates sinodais. Foi notada a necessidade urgente desta nova evangelização. Foi dito que os problemas são comuns à Igreja nas diferentes partes do mundo. Secularismo, relativismo, o desejo de privatizar a religião. Na Europa, muitos batizados deixaram Cristo e a Igreja. Foi referida a necessidade de uma nova abordagem à formação de catequistas e de líderes de grupos paroquiais, dado que só com formação é possível a evangelização. Outros países sofreram as vicissitudes ideológicas e os pais estão completamente vazios de conhecimentos que ajudem a alimentar a fé dos filhos. É com base nesta última parte que eu vou colocar a questão. Tem a ver, portanto, com a formação, neste caso, a formação dos pais. Um dos aspectos que foi referido no sínodo é que, por exemplo, aqueles países leste, nomeadamente a Polónia, pronto, que passaram por um período de deserto, vou-lhe chamar de deserto, em que era proibida o cristianismo, a fé, e portanto aquela geração que hoje tem os filhos não bebeu nada e hoje não consegue também transmitir nada aos filhos porque não tem. Agora, a questão que eu coloco, penso que isto também não é só um problema dos países de leste, eu penso que este problema também se põe em relação a Portugal, porquanto há também uma geração que praticamente, por motivos vários, acabou por não apanhar muito ou pouco e hoje tem muita dificuldade, mesmo em, se quiser, em transmitir essa formação aos filhos, porque eventualmente não a tem. O que é que lhes parece? Eu penso que isso vai dar aquilo que nós há bocado estávamos a dizer, é falta de esclarecimento e falta de uma fé profunda e de uma... E transformar a religião apenas num ritualismo de gestos e não numa adesão profunda a Jesus Cristo. E daí a incoerência e também, como dissemos há 15 dias, a falta de fidelidade, que é uma das afirmações mais fortes aqui do sínodo, a necessidade de fidelidade. As pessoas, inclusive, quando se comprometem para comprar um terreno, sabem que têm essa obrigação. No entanto, quando vão batizar a criança e prometem acompanhar a vida da fé da criança, estão-se perfeitamente alerta e nem medem o que é que estão a dizer. E daí, depois, quando se para a catequese, pararem em frente à igreja para a criança sair e ir para a catequese ou à missa e eles continuarem, é o grande testemunho que eles dão. A minha preocupação, doutora, é como é que se vai dar a volta a esta situação, porque pronto, o sínodo diz que sim senhor, que não é possível, se não tivermos não podemos transmitir, isto é óbvio. Agora, o outro aspecto, portanto, fala na formação, fala inclusive até na formação, portanto, não só dos catequistas, mas também dos líderes paroquiais. E eu penso que aqui há uma grande falha, isto é a minha opinião, porque muitas vezes há mais a preocupação de preencher vagas do que propriamente de dar formação às pessoas. Eu não vou... A evangelização precisa de conversão a todos os níveis. Eu vou-me atrever a dizer que a nova evangelização precisa da conversão dos bispos, dos padres e dos leigos. Porque, a doutora vê com certeza como eu, e não vamos aqui referir ninguém, mas... Eu vejo de facto às vezes os catequistas que levam os miúdos à catequese. Isso é maravilhoso, não há dúvida nenhuma. Acho que é o melhor que lhe podem fazer. Acho que a melhor catequese é de facto eles participarem na Eucaristia. Por muita coisa que eles lhe possam transmitir, os catequistas, acho que não há nada melhor que isto. Agora, o que eu vejo muitas vezes, e sem citar ninguém, é que a gente fica pasmado. Porque há catequistas que chegam e eles não têm a noção nem de onde estão, nem o que hão de fazer, nem como hão de fazer. Eu fico impressionado. Quer dizer, não é por estar aqui o diácono, desculpe interrompê-lo, não é por estar aqui o senhor diácono que eu vou dizer que este trio da nossa unidade pastoral tem uma ideia excelente. e que mereces parabéns e a gente tem que rezar para que eles continuem a ser fiéis. Eu não estou a julgar ninguém, mas acho que me atrevo a dizer que continuem, porque acho que eles devem ser fiéis para terem a atuação que estão a ter. E esta ideia de que no dia em que as crianças têm catequese, as catequistas e os meninos vão à missa para terem ligação e saberem o que é a missa, eu acho que isto vai ser uma maneira de catequizar as crianças enorme. E até as próprias catequistas, visto que nós sabemos que há catequistas que não põem os pés na igreja, como há catequistas que não sabem fazer a genuflexão e fazem um gatafunho qualquer diante do altar, e claro que obviamente depois não ensinam as crianças. Eu já ando aqui há tempos, me disse uma miúda e disse: coitadinha, tu já estás com artrose, já estás velhinha. E ela olhou para mim um ar escandalizado, e depois eu ri-me, claro, e disse: não, sabes que eu é que sou velha, eu é que não posso ajoelhar bem por causa dos joelhos estarem velhos, mas tu és mais nova que eu, não és? Pronto, nessa altura ela percebeu que eu estava a brincar com a miúda, né? Porque ela fez um gatafunho diante do Santíssimo. Eu, ó, doutora, desculpa, agora também sou o que peço, desculpa por estar a interromper, mas eu ainda há poucos dias vi uma catequista que chegou com os miúdos da igreja, e quando chegou à consagração, portanto, admito que, portanto, alguns não possam ajoelhar, mas, quer dizer, nenhum, nem ela, portanto, à consagração ela ficou de pé. Eles não ajoelham, e têm essa mania, os coteiros não ajoelham, perfilam-se, não fazem continência, mas perfilam-se e não se ajoelham, não é? Os coteiros, não é? Sabe que é que outro dia... Está a explicação feita. Não? Outra coisa pode ser realmente a falta de conhecimento, porque eu acho que a ignorância religiosa é abissal. E claro que se é abissal, as pessoas habituaram-se que rezar é ter muitas folhinhas a rezar ao Santo António, a nossa Rita de Cássio, que é advogada dos impossíveis, a São José de Deus, a São Sebastião, ou ao Senhor ao Santo Brás, pós da garganta, e isso acabou. E depois nem sequer, como eu costumo dizer, nem sequer pisco o Morel Santíssimo. Portanto, isso mostra a ignorância e a falta de relação que há com Jesus Cristo. Portanto, a doutora falou nos coteiros, e eu não tenho que referir também isto. Pois muitas vezes eles não só não ajoelham, mas como levantam, não sei se é dois, se é três dedos. Eu outro dia, numa conversa, portanto, aqui para a rádio, por acaso foi em off, e o sacerdote, que eu considero bom, dizia-me o seguinte: olha, quando você quiser ver a espiritualidade de um agrupamento, veja a consagração, o que é que eles fazem. Se eles levantarem os dedos, olha, coitados, não têm praticamente nada. E de facto é isso. Eu ainda vi um destes dias, um escuteiro, foi fazer a leitura, e depois a consagração ficou de pé. Quer dizer, é destas coisas que eu não entendo. Quer dizer, não consigo entender. O mal vai no ensino que lhes dão. É que eu quero fazer agora defesa, advogado de defesa dos coteiros. Eu costumo escrever tudo o que disseram. Mas eu ainda quero... quer dizer uma palavrita. Eu ainda queria só queria finalizar este ponto desta forma. Eu vou voltar aos catequistas para dizer o seguinte. É verdade que o Sr. Padre António já está a dizer que no momento do abraço da paz, portanto, isto deve ser só, portanto, com os que estão... Não devemos sair do nosso lugar, ou à direita ou à esquerda, portanto, não devemos sair. E, portanto, isso, portanto, com o tempo há de melhorar. Mas eu ainda outro dia havia uma catequista que essa mandava beijos pelo ar, e eu disse: realmente, isto de facto, o que é que se pode ensinar? E de facto, o sino tem razão. Ou nós damos a volta, ou então andamos-nos aqui a enganar a todos. Diácono Francisco, agora é consigo. Pois, o sino do o ano da fé, o objetivo é dar formação, porque há que superar a dicotomia que a fé, quanto mais burrinho, melhor. Né? Havia na igreja uma tendência antiga, sobretudo esta tendência é do século XIX, quer dizer, a mentalidade do século XIX é muita devoção, muitas devoções e pouco oração. Muita devoção, muita piedade popular e pouco aprofundamento, não é? Até porque havia o temor, penso que já falámos hoje na questão da Bíblia, precisamente, havia o temor de que entregar certo tipo de formação, certo tipo de materiais às pessoas, era primeiro dar pérolas a porcos. Desculpem a expressão, ela é evangélica, mas é fria, e era, sobretudo, confundir as pessoas. Era bom criar Isto a igreja tem que reconhecer o seu meia-culpa, que se calhar olhando para a época história, nós não podemos fazer a avaliação da história com os olhos de hoje, temos que fazer com os olhos da época, mas friamente, objetivamente avaliando, vemos que se calhar também mediocrizou-se a formação cristã. E a formação cristã foi sendo dada para os experts da matéria. Ora, o que o Santo Padre tem falado a propósito do ano da fé, e este sínodo concluiu também, é que a formação é um antídoto. Saber dar razões da esperança, como pede São Pedro na primeira carta, é fundamental nos dias de hoje. Estais sempre dispostos a dar razões da vossa fé e da vossa esperança. E por isso, hoje, neste diálogo com o mundo, não é? É necessário, mais do que nunca, os cristãos saberem o que são. Ora, ninguém dá o que não tem. Quando vocês falaram da questão da catequese, isso é óbvio, quer dizer, nós, o grande drama, neste momento, vejam o quão atrasados nós estamos, atrasados. O grande drama, neste momento, é preencher vagas, como disse o Armando. É o mês de horrores, que é o mês de setembro, outubro, o mês da programação pastoral, em que nós temos que andar a fazer das tripas de coração para convencer alguém a dar catequese, e eu pergunto, em que condições? Em que condições está a dar catequese, não é? Um déficit formativo abismal. Ou seja, nós neste momento, o grande drama que nós deveríamos viver é como vamos formar melhor os nossos catequistas? Como vamos criar uma catequese atraente, uma catequese profunda, uma catequese que leva à vida, não é? Mas não. Eu pergunto, como perguntou os nossos bispos em 2005, na última carta pastoral sobre a catequese, dizia: nós podemos avaliar positivamente uma catequese que após 10 anos não insira os adolescentes na vida cristã, não os ensine a rezar, não os leve à Eucaristia e que nem sequer os rudimentos da fé lá ficaram? Podemos avaliar positivamente? A questão é esta. Houve quem não gostasse, deu na reunião de catequistas, numa das que tive, na cidade em que sirvo, já estou a dizer que é em Oliveira, que eu tivesse dito: quantos alunos se crismaram, catequizantes se crismaram no ano passado? X. Quantos ficaram? Zero, ou um, ou dois. E eu disse assim: então olhem, trabalho desperdiçado. 10 anos para o lixo. Dizia o Sr. Cónigo Emanuel Matos Silva, que é o presidente da, o secretário, perdão, da Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, fartei-me de rir ontem numa declaração à Eclésia, dizia a propósito da realidade vocacional, houve na semana passada o Fórum das Vocações, estamos a aproximar-nos da Semana dos Seminários, e ele dizia a esse respeito que o crisma tem que deixar de uma vez por todas de ser a pré-reforma da vida cristã. Sobretudo as pessoas vão se crismar para poder ser padrinhos, quer dizer, as intenções têm que ser todas purificadas. O regime, o crisma não pode ser o presente de consolação porque vá lá, foste capaz de dar 10 anos de paciência, toma lá o presente de consolação. Não, só que eu sei que no dia em que anunciar que vai haver mudanças a esse nível na nossa unidade pastoral, vai cair o Carmo e a Trindade. Ou seja, há aqui uma, nós devíamos estar neste momento a discutir outro género de questões. Como seja, como formar melhor os nossos cristãos, como criar um bom corpo de catequese, na questão dos escuteiros, como falaram, não é? Quer dizer, há um conjunto de praxis que, de facto, podem não dizer nada, mas podem querer dizer. Eu não avalio corações, não tenho um termómetro para avaliar a fé. Mas que, de verdade, que eu vejo que há certo tipo de posturas que, pela sua irreverência, ou seja, falta de reverência, não podem muito bem querer expressar uma falta de fé interior. Ah, temos que avaliar com sinceridade. E isso tem que ser educado, não é? Tem que ser educado. Eu não censuro esses miúdos, adolescentes, crianças que a gente vê. A doutora Teresa falou desta experiência de vermos os nossos miúdos na missa. Vá lá, tem-se portado bastante bem. Não obstante, os desatinos se ajoelham. Não sabem estar. Não sabem estar. E a catequese não ajuda. E a família, que é o grande problema. A primeira catequese é a família. A primeira, quem tem que fazer nova evangelização em primeiro lugar, é a família. É a família que tem que evangelizar os seus membros. E nós o que vemos hoje em dia é que, da parte dos pais, há um, ou seja, há uma geração 20, 30 que nós perdemos. Mas eu penso que o problema da família é um problema grande, que a família está desestruturada. E esta expressão, inclusive, em que nós vivemos de trabalho, e as próprias imigrantes que vêm e que vão, etc., prejudica, e a família resolveu desligar-se da sua competência de educador, passar-se a ser a escola ou a igreja que educa. Doutora, eu não sei se concordará comigo. Eu acho que nós temos avaliado a família muito brandamente. Muito brandamente. Porque o que nós estamos a falar muitas vezes, quando se fala em matéria família e educação na fé, dizemos simplesmente que é uma demissão da família. Aquilo que eu estou a assistir, e perdoem-me se eu estou a ser injusto, é que não há simplesmente uma demissão da família. Não! A família não ensina o catecismo da Igreja Católica, mas ensina o catecismo do mundo. Ou seja, mais do que uma demissão, há um confronto de forças que se opera na vida daquelas crianças e adolescentes. Até nisso há demissão. Eu acho que os jovens são abandonados, vivem abandonados. Não, ainda não estão na selva, mas para lá caminham, não é? Não digo que não, mas eu preocupo-me ver que muitos jovens, ou seja, vamos aqui se calhar descer a coisas mais concretas. O que é que eu digo quando falo do catecismo do mundo? Falo do pensa por ti mesmo, faz por ti mesmo, vive a tua vida. A nível afetivo, faz o que entenderes, aproveita. Ou seja, há um catecismo secular que a família hoje em dia ensina. Isto para mim é gritante. Eu acho talvez assim por omissão, percebeu? Sim, estou a perceber. A minha ideia. Porque eu acho que, para já, a própria situação geográfica em que se vive, o trabalho. Porque eu acho que quando antes só um trabalhava e o outro estava em casa, havia má responsabilidade no sentido de fazer uma certa coesão familiar. Como hoje o homem e a mulher trabalham. E depois cada um, às vezes, trabalha na mesma terra, outras vezes trabalha em terras diferentes. Claro. Quer dizer, esta dispersão ajuda a não haver uma certa, vá lá, noção da responsabilidade, de uma coesão, sim, de uma comunidade, de uma comunhão. Eu acho que a Lisboa, não sei se vai levar para a frente essa ideia, que eu acho muito interessante, é que o catecismo seja dado pelo primeiro, salvo eu, o primeiro, não sei se é até o quarto, seja dado em família. Portanto, vai-se atingir os pais e vai-se atingir a criança. E depois, não sei se é uma enfermeza ou de quê, é que há, dentro da própria igreja, calculo que seja padre, parco ou alguma catequista preparada, que faz, digamos, o resumo daquele mês. E assim atingem as crianças e atingem os pais. Eu acho esta ideia giríssima. Exato. Sim, sim, sim. Eu acho que há aí muito a evoluir, não é? Nesta dimensão da formação, da fidelidade, na família. Isso são tudo campos de batalha que nós temos que na nova evangelização e lutarmos. As pessoas não estão interessadas por ignorância, que eu acho que quanto mais ignorante, menos se interessa por aprender. E eu tenho a experiência de um grupo, Caio Oliveira, quem aqui há uns anos. Alguém fez a proposta de se estudar Caritas in Veritatis, e as pessoas negaram. Pois. E de outra vez deu-se a folha que tirava da internet com a homilia do Papa em Fátima da Ação Social, e as pessoas nem sequer a leram. Uma folha. Portanto, isto mostra a falta de vontade. Uma demissão, sim. É uma demissão. Sim. Ah, sem dúvida. E depois a questão de que faltam evangelizadores, nova evangelização, novos evangelizadores, é muito importante. Uma das questões que eu gostei de ver neste sino também foi esta necessidade de nos pormos todos a caminho e de nos convertermos todos. O primeiro destinatário da evangelização sou eu mesmo, não é? Ter esta humildade de reconhecer isso. E isso prende-se com isso. Quem não quer formar-se é porque se inquistou na fé. Acha que já sabe tudo. Acha que já que lhe basta. Basta-se assim mesmo. Ainda há pouco tempo, até foi semana passada, eu ouvi essa frase. Não preciso mais nada. Estou bem. Sim, contente-me com isto. Ou seja, quando nós falamos desta... O primeiro destinatário da nova evangelização, antes de mais, sou eu mesmo. É sentir esta necessidade que estamos todos a caminho. Em segundo lugar, a evangelização destina-se a ir por todo o mundo. Eu penso que na igreja hoje em dia há quando as vozes mais aguerridas estão, na minha opinião, desfocadas no alcance, na direção da sua ação pastoral. Ou seja, quem tem o dever de pensar, falem teólogos, grandes renomes, quem tem o dever de pensar, bispos também, pensa mais à dintra que à destra. Ou seja, é a conversão é mais, esta conversão que se fala, é mais, eles procuram, parece-me, por certo tipo de discurso, uma conversão da igreja mais que a conversão do mundo. Ou seja, são paladinos de escrutinar tudo aquilo que a igreja devia mudar. Omissos em falar tudo aquilo que o mundo devia mudar. Ou seja, nós somos chamados a evangelizar o mundo. Claro que a igreja vive num caminho e num dinamismo de conversão permanente. Claro que a igreja vive num caminho de reforma permanente. Claro que sim. Mas quero dizer, parece muito estranha certos tipos de posturas que graçam hoje no mercado, que procuram mais a mutação da igreja do que a mutação do mundo. E acho que a nova evangelização é uma intuição, um antídoto para isto. Vejamos a crítica acérrima que há à boca miúda nos nossos católicos, desde as bases até às grandes fóruns, contra o Papa Bento XVI. Não tínhamos medo de assumir. Este Papa Bento XVI, se há Papa controverso, ele tem ganho este campeonato com larga vantagem. Eu acho que ele é o mártir do século. É um mártir. É um mártir do século XXI. É um mártir, né? Um mártir da verdade. É um mártir da verdade. Com as pantufas a descansar. A descansar, é dedica-se mais e atacado por todos os lados, de dentro da igreja. Problemas internos dentro da igreja, de gente que se esqueceu do foco. É? Repare, ou que estão lá precisamente por causa disso, ou que estão lá precisamente para... Isso ainda é pior, mas pelo menos que se esqueceram do foco do ponto de vista teológico. Ou seja, claro que sim que a igreja está em conversão permanente, claro que sim que a igreja precisa de mudar e reformar-se, mas quer dizer, essa não é a urgência. Essa não é a urgência. Eu acho que há gente que, com uma forma assintosa, queria secularizar a igreja ao invés de sacralizar o mundo. Queria mundanizar a igreja ao invés de tornar a igreja, o mundo, reino. Eu atrevo-me a dizer que a nova evangelização devia ser precisamente para aqueles poucos que ainda têm consciência e que querem ser bons cristãos, que isso lhes chegasse. Porque no dia em que o pequenino rebanho de bons de cristãos autênticos começasse a ser mais dinâmico, o mundo estava conquistado. É. A igreja, eu era muito nova quando isso, me disseram isso, e disseram isso em altas esferas, que realmente havia um projeto de que houvesse gente a ir para a igreja, neste caso para o sacerdócio, de forma a poder fazer escalada de carreira. Exato. Para estar dentro da igreja a levantar depois os problemas, não? Claro. E eu muitas vezes, quando vejo certos, sobretudo neste caso agora sacerdotes, quando vejo certos sacerdotes, eu tenho a mania de perguntar: será algum infiltrado? Porque os sacerdotes realmente têm um comportamento que não se entende, não é? Mas faz parte da estrutura humana a fraqueza, não é? Todos nós somos fracos. De qualquer maneira, a gente sabe que isto é uma realidade e temos que estar conscientes. Sim. tanto amor é fruto do que sentes por mim. Eu vou, eu estou onde tu me quiseres. Eu vou, eu estou onde tu me quiseres. Eu vou, eu estou onde tu me quiseres. Porque no amor nunca é demais amar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2, ao domingo, às 9 e à segunda-feira, às 19. Neste momento conversamos com a doutora Teresa Mendes Costa e com o diácono Francisco acerca do Sínodo dos Bispos, que decorreu em Roma de 7 a 28 de outubro. Um sínodo que falou muito de formação e que temos vindo a falar disto. Eles estão ali, têm estado muito entusiasmados, nem sequer me permitem que eu diga nada. Mas agora, pronto, vou aproveitar. Eu creio que era há pouco a doutora que dizia que, pois, que sugeriu a alguém formação e que não aceitou. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo há mais de 20 anos. Eu estava ligado ao CPM e numa reunião distrital eu frisei isto, que era necessário. E é. E também para os noivos que era necessário a gente ter formação e receber formação E, entretanto, um senhor, que eu não sei quem era, mas pronto, que lá de um canto disse: se você precisa, olhe, vá recebê-la. Pronto, isto é um pouco assim. Mas vamos voltar ao Sínodo dos Bispos para levantar aqui uma questão que se falou em relação aos jovens. Os jovens são aqueles que não têm culpa nenhuma no meio disto tudo. São as vítimas, penso eu, da família, são as vítimas, pronto, da sociedade e também, pronto, indiretamente dos catequistas, se eles não tiverem capacidade para os orientar, porque aquilo que nós referimos há pouco, que as reflexões ou estar de joelho ou estar sentado, quer dizer, isto é uma questão, se lhe disserem eles, certamente que quererão fazer tudo isso, só que se ninguém lhe disser, pois não há hipótese. Uma questão que o Sino levantou com os jovens é a seguinte: em muitos países diz que se manipula, e isto é verdade, o significado dos termos das palavras com fins comerciais, ideológicos e até políticos, e que os jovens vivem numa cultura de relativismo e banalização da verdade, muitas vezes sem terem consciência disso. E este ano da nova evangelização devia ser marcado pelo confronto de ideias, não em termos de agressão, mas de ajuda para os jovens discernir. Ó, doutora, e agora vamos deixar ali o Francisco de parte, porque ele fala muito. Vamos deixá-lo aí um bocadinho a sossegar, porque nós nem trouxemos água para ele descansar um bocadinho. Este confronto de ideias, confronto no bom sentido, será que não podia ser utilizado também na catequese? O que é que lhe parece? Será que eu sou muito radical? E às vezes penitenciam por isso. Se é que no outro dia, quando perguntavam o que é que eu vou fazer no ano da fé, eu disse que era exame de consciência, porque falho. Agora não tenho falhado, mas vai muitas vezes, acho que isso é muito importante para ter consciência daquilo que faço e daquilo que é preciso não fazer. Mas o confronto, para mim, o ideal, eu preferia que houvesse duas ou três catequistas e que se arranjasse um novo método à catequese, um novo método que se usa. Este método já é, quando eu era nova, já era seguido. Mas nessa altura nós tínhamos mais preocupação, não havia, não era, eu estava em Lisboa nessa altura, e na minha freguesia ninguém, no princípio do ano, o prior não pedia catequistas, mas as pessoas é que se iam oferecer para catequistas, e nós tínhamos formação como catequistas, portanto não era qualquer pessoa que era catequista. Eu acho que isso é importante, e mais vale pouco e bom do que muito e mau. Eu admiro as pessoas que têm a boa vontade de ser catequistas, mas se realmente elas não praticam o cristianismo autêntico, elas não podem transmitir nada. E portanto o método da catequese é que eu acho que devia ser diferente. E depois as crianças, de certeza absoluta que também começavam elas a ser diferentes, e mais tarde elas próprias seriam catequistas. Este método é que eu acho que não dá nada. Este confronto que aqui fala, e o Francisco também nos vai dar uma ajuda nesse aspecto, será no aspecto da interatividade que portanto, que obrigá-los, portanto, a pensar, a falar, porque o que é que acontece? Isto é a experiência que eu também tenho, é que, pronto, isto também não é só o mal dos catequistas, também é mal deles, porque os miúdos têm a cabeça cheia de... Senhor Mal, que eu tenho, reparei nestas duas últimas semanas, está a haver uma evolução nas crianças. Eu achei uma ternura no sábado passado, a intervenção dos miúdos com o padre António. E então havia um miúdo que me apeteceu dar beijinho ao miúdo. O miúdo decorou frase, não era a ideia, era a frase do Evangelho, percebe? Coisa que até aqui eu nunca ouvi as crianças responderem nada, elas não deviam ouvir nada. Mas também há uma atitude que eu acho muito positiva. O padre António nunca fala de costas para as crianças. Põe-se de lado e fala para os da frente e para os de trás. E isso acho que é muito importante, percebe? Porque os de trás normalmente sentiam-se esquecidos. E acho que este diálogo, que a homilia foi para adultos, mas foi uma homilia feita para adultos, com palavras e com interação com as crianças. Eu acho que eu fiquei espantada com a quantidade de miúdos que queria levantar, que levantava o dedo para dar a sua opinião e para responder. Acho que aí eu fiquei entusiasmada, acho que há um caminho novo, e isso faz parte da nova evangelização. Eu também assisti ao Sutor, eu gostei, e a minha mulher não foi essa missa, foi ao outro lado, e eu quando cheguei a casa contei-lhe, e de facto eu também achei muito interessante. Por... as crianças não respondiam. Elas ficaram muito felizes. E de facto apanhavam tudo, até apanhavam melhor do que eu. Mas aquilo, portanto, no fundo, acaba por ser uma homilia para adultos e também para crianças. Eu penso, acho isso, achei isso muito. Eu acho que, claro que o mérito está do Padre António, não lhe tiro, mas também é do Espírito Santo através dele. Sim, sim. Ó Francisco, dê-nos lá uma ajuda nesta interatividade ou nesta. Enfim, dê-nos lá a sua opinião, dê-nos lá uma ajuda. Sim. Obrigado. Na catequese, na celebração, a questão é muito complexa, em primeiro lugar. A questão é mesmo muito complexa, e a doutora Teresa acabou de dar a solução para ela. Sim, é claro que os nossos dons pessoais podem e ajudam, com certeza, mas tem que ser Deus Nosso Senhor. O grande dom pessoal que nós podemos ter é abrir o coração a que o Espírito Santo haja através de nós e fale através de nós. Este é o grande dom que nós podemos ter. E é uma questão muito difícil, e como é uma questão muito difícil, não há assim uma resposta clara e definitiva. Mas há ideias que é conveniente nós refletirmos, claro. Se os catequistas forem preparados, se mudar o tal método, uso a sua palavra, de o paradigma de formação, eu estou convencido que as coisas mudarão. Que acho que os novos catecismos, os senhores bispos que me perdoem, são um tanto ou quanto exagerados em algumas dimensões e omissos em outras tantas, também acho. Que acho que um catequista hoje... tem que saber pegar naquele manancial que são... Não nos esqueçamos, se eu agora o novo catecismo do sexto ano, da profissão de fé. Só o Guia do Catequista tem 630 páginas. Quer dizer, se o catequista ao longo do ano ler as 630 páginas, já faz, já presta um serviço denodado e mudo. Mas não vai ler. Porquê? Porque nós temos hoje aqui uma outra questão, não é? Ou seja, eu acho que nós estamos a construir em patamares diferentes. Nós temos, da parte de quem orienta a catequese, eu penso que um otimismo néscio em relação ao concreto, à realidade da nossa catequese, e temos de quem, dos agentes da catequese, maiormente da parte dos catequistas, não obstante, eu continuo a dizer, agradecer e penhorado o sacrifício que eles fazem, uma tentação muito presente, que é o renunciar a ser porta-voz da palavra e do ensinamento da Igreja para serem porta-voz deles mesmos, não é? E então há aqui áreas que são gritantes e que precisam de urgente intervenção. Sobretudo quando vamos a falar no ciclo catequético, na última fase, na adolescência, em que vamos ser muito claros, nota-se clara clivagem entre aquilo que é o catecismo secular e o catecismo da Igreja, em muitas matérias que perturbam a adolescência, em que nós sentimos que eu não tenho a garantia. Eu posso sempre criticar com o que eu vou dizer, mas é verdade. Eu não tenho a garantia de que a nossa catequese esteja a ensinar fielmente. Eu não tenho a garantia que os nossos catequistas estejam a ensinar o que ensina a Igreja e a dizer o que ensina a Igreja. Porquê? Por omissão, não é? Certos setores não falam, outros, sabendo e falando, preferem ensinar o catecismo do mundo. E eu queria colocar uma questão para terminarmos, se possível, da melhor forma. Sim. E que podemos, se assim entenderem, podemos comentar. Eu peço desculpa de o ter interrompido, Francisco. Não tem problema. Mas, quer dizer, mas a verdade é que, pronto, não dá mais que 2 minutos. Portanto, o Santo Padre disse que o nosso tempo exige cristãos fascinados por Cristo, que não se cansem de crescer na fé através da Sagrada Escritura e dos sacramentos. Peço um comentário. O nosso tempo precisa de se voltar para Jesus. O Papa convida neste ano da fé e o Sínodo dos Bispos utilizou novamente na mensagem final esta palavra. Os cristãos precisam de atravessar o deserto da secularidade deste mundo, o deserto da falta de fé, e levar a pastagens verdejantes esta humanidade que precisa urgentemente de encontrar. As águas vivas são os sacramentos, as pastagens verdejantes é a palavra de Deus, diz Santo Agostinho. E nós precisamos de sair destas situações de deserto e levar os homens a reencontrarem-se com eles mesmos. A melhor maneira é uma conversão pessoal, autêntica ao Senhor Jesus Cristo, um encontro vivo com Ele, que levará os homens, como há 2000 anos levaram, a questionar-se, como ouvimos em Tertuliano, vede como eles se amam. O cristianismo é um encontro com uma ideia nem com uma teoria, diz o Papa desde a sua primeira encíclica, é um encontro com uma pessoa, com o amor encarnado numa pessoa. Temos que dar ao mundo a beleza deste amor e ela própria encantará e levará nesse entusiasmo os homens a encontrarem-se com Jesus. Pronto, então obrigado também a todos, obrigado aos nossos filhos, obrigado aos meus convidados e até 2 dias à mesma hora, se Deus quiser.